ter a ideia que eu vou te mandar. Preste atenção no que vou lhe mostrar. Manovas radicais, uma pancha de quatro rodas. Não vacilo no caminho, porque agora vai ser foda. Uma viagem de obstáculos e muito radical. Vamos partir do início pra ficar legal. Sabe por quê? Somos a mesma tribo, então agora quero ver. Nossa tribo é, nossa tribo é, skate na veia, rock na cabeça. Nossa tribo é, nossa tribo é, skate na veia, rock na cabeça. Nossa tribo é, nossa tribo é, skate na veia, rock na cabeça. Nossa tribo é, nossa tribo é, skate na veia, rock na cabeça. Década de 60, onde começou, originado do surf e se revolucionou. Surfar para nas artes era o objetivo, e deu mais certo que devia, se tornou um vício. Piscinas vazias eram algo, veja que loucura, estou no assalto. A curtição fez sucesso no meio dos homens, nos anos de 80 até virou esporte. Quando também tinha gente sendo respeitada, ainda mais um abraço do rapaziada. Surf e bem foram desenvolvidos e continuarão sempre unidos, em busca de um objetivo mesmo ideal. Freestyle de vertical, então quero ver união mais uma vez. Hip hop skate, eu quero ver vocês. Uma toca lá no tênis, não pode faltar. Se vai ter betão agora, meu amigo, só pegar o seu skate. Pode crer, aproveite, flip do fake. Só que pra se catar ligado, quer andar de skate. Em campo e Taubaté, sabe qual que é? Jogue tênis, se esporte até onde puder. No rap também é assim, pelo menos pra mim. Mandar ideias conscientes do começo ao fim. Mas de cabeça é meu estilo, não nego isso. RPW, trap, piada, sim, um compromisso. Sexo, cerveja e skate, muita consciência. Fez esse estilo se tornar uma tendência. W8, cidadão brasileiro na fita. Faça sua vertical street ou pista. Agora mesmo pra valer. Hip hop, skate, união, tudo a ver. Mano, vamos da bobeira, não vamos vacilar. Se não pode ser foda, maluco tem cima de você das drogas. Vamos todos seguir em frente, com a mesma energia. Para lutar cada lado em nosso dia a dia. Com atitude de protesto e também de união. Defendendo nosso povo e conquistando a nação. Por isso seja digno e honesto. Bata no peito, seja verdadeiro cidadão.